Começa agora o Drop Zona Xbox e os destaques são: a espadachim Michonne da série Walking Dead terá um jogo. Lara Croft ganha o prêmio de melhor escrita de 2015. Dois jogos na pré-venda de Quantum Break estão garantidos. Então fique ligado que o Drop de notícia do Zona Xbox está começando. Um órgão de escritores americanos que premia a escrita e os roteiros da indústria audiovisual fez a sua premiação anual no dia 13 desse mês. E escolheu Rise of the Tomb Raider como a melhor escrita de jogos de 2015, batendo o vencedor do melhor jogo do ano, The Witcher 3 e os assassinos de Assassin's Creed Syndicate. Com isso, a Lara Croft entra para o seleto grupo de jogos vencedores da categoria Melhor Escrita, que não tem nada mais nada menos que Star Wars Force Unleashed, Assassin's Creed 3 Liberation e The Last of Us. A versão do Hitman Absolution chegará no Xbox One através da retrocompatibilidade. Isto foi revelado por um executivo em um evento da Square Enix, na cidade de São Francisco. O site Worth Playing teve a oportunidade de entrevistar Rene Seifert, chefe da IO Interactive, a produtora do jogo. O próprio executivo alegou ser um fã do sistema retrocompatível da Microsoft e gostaria de ver todos os títulos do estúdio no Xbox One, mas não foi revelado quando é que o jogo estará disponível, uma vez que são dependentes da agenda da Microsoft. Por isso, esperamos que mais títulos da série acabem entrando na retrocompatibilidade do Xbox One. Lembrando que o novo Hitman vai ser lançado no dia 11 de março para PC, PlayStation 4 e o Xbox One. E aí, está a fim de fazer a pré-venda do Quantum Break? Anime-se então, porque a desenvolvedora vai oferecer dois bons motivos a mais para isso. São dois jogos da franquia Alan Wake via retrocompatibilidade. O primeiro é o Alan Wake completão, da versão do Xbox 360, contando com as DLCs The Signal e The Right, que rodará via retrocompatibilidade no Sony. O segundo é a expansão Alan Wake American Nightmare, que é um jogo original e com uma temática maluca. Também estará disponível via retrocompatibilidade e o jogo inclusive vazou essa semana em teste na Microsoft junto com Red Dead Redemption, mas foi tirada do ar. Para você que é fã da série de jogos The Walking Dead, tem um novo motivo para se alegrar. Eles liberaram um vídeo de 6 minutos sobre o capítulo focado na Michonne, uma personagem cultuada pelos fãs. The Walking Dead Michonne será dividido em 3 capítulos, focando na personagem título, e terá ligações diretas com a HQ durante a sua ausência dela, que foi das edições 126 a 139. O primeiro episódio será lançado em 23 de fevereiro, com as sequências planejadas para março e abril. O jogo estará disponível para o Xbox One, Xbox 360 e PC. Termina aqui mais um Drops de notícias do Zona Xbox. Espero que tenham gostado. Até a próxima edição. Tchau!